Estúdio carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região. Agora é Carretinha Poraqué, a eletrizante de Barcarena. Carretinha Pressão de Barcarena. Quimicamente era tão perfeito. E o cheiro veio no cangote, arrepio, subiu no peito. Que o destino uniu, ninguém vai separar. Não existe coincidência quando o assunto é amar. Tonelada Sound agora vai tocar. DJ Herald vai comandar. Alessandro Mix e Felipe Calado no apoio, Silva Guincho. E Lucas Cutrim tão na área. De novela, encontrei você na festa. Luzes eram tão perfeitas, tipo cenas de cinema. Beijo. Sinta seu corpo que energizar. Ela tá na área. Carretinha Poraqué. No cangote, arrepio, subiu no peito. Alô, Barcarena, agora você tem Carretinha Poraqué. Estúdio carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região. No comando da eletrizante. Carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região. Andresa e Lucas Cutrim tão na área. Chega me dizendo pra eu aceitar, me pedindo tempo, mas ela não quer a separação, dá teu jeito. Não quero mais ser amante, assume o seu papel de homem, me ponha no meu lugar. Eu quero ser a titular do seu coração. Seu corpo energizar. Ela tá na área. Carretinha por aqui. DJ Barriga no comando da eletrizante. Andresa e Lucas Cutrim tão na área. DJ Ney Revolution. Lucas Revolution, o top produtor do Brasil. Alô, Barcarena, agora você tem carretinha por aqui. Uhul! Thank you. com força. Fica de quatro, fica na bunda, que eu vou te botar com força. A lama da Zona Oeste, sabe que tu não é moça. Esse é o DJ do baile, sabe que tu não é moça. A lama do Angelino, sabe que tu não é moça. Fica de quatro, fica na bunda, que eu vou te botar com força. DJ Barriga no comando da eletrizante. Porque falei, oi, assim, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até burro na boca ela me pede. Essa mulher tem arte do satanás. O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Vem mulher, vem malandra. Sinta seu corpo energizar. Ela tá na área. Carretinha por aqui. Vamos lá, DJ Sander. Lucas Cutrintão na área. Estúdio carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região.

Arena. Agora você tem carretinha por aqui. Mais uma vez, pegando a estrada pra eu encontrar com você. Tô pé embaixo no número 10 da cidade. Andresa e Lucas Cutrim. Um dos moleques doido, agora sai da minha frente. Sai da nossa frente. Hoje eu tô livre. Tô com a chave na mão. Hoje eu tô livre pra curtir o melhor som. No passado eu fico, vou ficar contigo. Gira a chave e sente o som. Passante moradinha. No passado eu fico, vou ficar contigo. Gira a chave e sente o som. Passante moradinha. Da cidade modelo. É o som dos moleques doido. Agora sai da minha frente. Sai da nossa frente. Hoje eu tô livre. Tô com a chave na mão. Estúdio Carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região. Carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região.